Se ligue na RPC Mossoró. Se ligue na RPC Mossoró. Do litoral ao sertão, pescador, salineiro, vaqueiro, lavrador. Agora tem RPC. Rede Potiguá de comunicação. Praia Dunas, Chico Chique, Vale do Açu, Agreste, Oeste, folclore, paisagem do sertão. Agora tem RPC. Rede Potiguá de comunicação. RPC, RPC. Rede Potiguá de comunicação. Vou sintonizar, vou sintonizar. RPC, um jeito novo de comunicar. Em Mossoró, RPC Tapuia, 1060 kHz. Em Alexandria, RPC Farol de Alexandria, 1420 kHz. Em Caraúbas, RPC Centenário, 1510 kHz.